Aham. É madrugada, rapaz. Chuva cai lá fora. Tô inspirado, tá ligado? Sozinho no meu quarto. Escrevi um som. Eu acho que ficou da hora. Se liga aí. Mano B. A chuva cai lá fora, inspiração domina. O show começa agora, se abrir as cortinas. Com pensamento, ando contra o vento. Com a cabeça erguida, pensando em bons momentos. A chuva cai lá fora, hora boa de compor. Fazer um som sobre a vida, falar de amor. Com a poesia vou em busca de um novo sonho. Sopro sereno da noite, sozinho no abandono. O vento traz de longe a mais pura razão. A melodia perfeita pra mais pura canção. Como um poeta inspirado, quero escrever. Ainda mais hoje num novo amanhecer. Hoje eu não vou amanhecer. A chuva cai lá fora. Sinto que tenho que correr. A brisa tá da hora. Como poeta, eu quero escrever. Quero falar de amor. Tudo que a vida me inspirou. Hoje eu não vou amanhecer. A chuva cai lá fora. Sinto que tenho que correr. A brisa tá da hora. Como poeta, eu quero escrever. Quero falar de amor. Tudo que a vida me inspirou. Seco as lágrimas, respiro e sigo em frente. Fecho meus olhos, tudo passa lentamente. Às vezes sento e tomo um café preto. E deixo o vento levar os meus pensamentos. Oh meu Senhor, me purifica, me acalma. Deixa a chuva cair pra lavar minha alma. Não me deixa chorar sozinho na ilusão. Me dá força, Senhor, pra seguir minha missão. Na minha oração, peço pra não cair, pra tá firme a cada passo e assim prosseguir. Oh meu olhar vai além do horizonte. O vento vai soprando minhas ideias sobre o monte. A chuva cai tipo lágrimas, clima tenso. A noite tá deserta, esse clima dá medo. Me encontro isolado, sozinho no meu quarto. Preciso escrever pra me sentir mais calmo. Hoje eu não vou amanhecer. A chuva cai lá fora. Sinto que tenho que correr. A brisa tá da hora. Como poeta, eu quero escrever. Quero falar de amor. Tudo que a vida me inspirou. Hoje eu não vou amanhecer. A chuva cai lá fora. Sinto que tenho que correr. A brisa tá da Como hora. Como poeta, eu quero escrever. Quero falar de amor. Tudo que a vida me inspirou. Hoje eu não vou amanhecer. A chuva cai lá fora. Sinto que tenho que correr. A brisa tá da Como hora. Como poeta, eu quero escrever. Quero falar de amor. Tudo que a vida me inspirou. A chuva cai lá fora. Sinto que tenho que correr. A brisa tá da Como hora. Poeta, eu quero escrever. Quero falar de amor. Tudo que a vida me inspirou. Tudo que a vida me inspirou.